colchão de pena. O pobre dorme no frio do chão. Levanta o rico pra somar riqueza. Levanta o pobre e vai ganhar o pão. O rico vive uma vida boa. O pobre vive sempre em aflição. O rico sonha com muito dinheiro, enquanto o pobre só quer mais um pão. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão é ordem santa do Senhor. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão com trabalho e com suor. Abençoa o homem que trabalha honestamente pra ganhar o pão. O preguiçoso vive na miséria, longe da graça e na maldição. O rico vive humilhando o pobre, não oferece nada pra ajudar. Mas Deus conhece o necessitado, o pão na mesa não deixa faltar. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão é ordem santa do Senhor. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão com trabalho e com suor. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão é ordem santa do Senhor. Ganhar o pão, ganhar o pão, ganhar o pão com trabalho e com suor. Ganhar o pão com trabalho e com suor.